te contar o resumo da minha vida, de uma forma bem resumida. Whisky, cigarros, noites e noites em claro, em busca de prazer, pra te esquecer. Assim vou levando, vivendo por viver. Enquanto se não volta, meu amor, eu vou beijar pra me iludir. Enquanto se não volta, meu amor, de bar em bar, vou por aí. Enquanto se não volta, enquanto se não volta, enquanto se não volta, meu amor. Resumo da minha vida, de uma forma bem resumida. Whisky, cigarros, noites e noites em claro, em busca de prazer, pra te esquecer. Assim vou levando, vivendo por me iludir. Enquanto se não volta, meu amor, de bar em bar, vou por aí. Enquanto se não volta, meu amor, eu vou beijar pra me iludir. Enquanto se não volta, meu amor, de bar em bar, vou por aí. Enquanto se não volta, enquanto se não volta, gostou, Pasma?